que é o Max Contabilidade, tem os melhores. Em frente ao Banco do Brasil, primeiro andar, sala de número 4, que é o Max Contabilidade. Gente, tá chegando o dia, tá chegando a hora, dia 6 tá chegando e a maleta premiada tá lá no supermercado Hélida, no Atacadão Hélida. Dia 6 é o primeiro sorteio, a primeira maleta com R$3.000, uau! E é fácil, você compra 10 unidades do refresco em pó da marca Midi, ganha cupom, preenche, coloca na urna, vai cruzando os dedos, hein, pra pagar aquela conta, ou então, ai, fazer aquela viagem, vai lá, catamarã nos cânions, ó, e com a maleta, ainda vai com a maleta. E aí, mano, bota aí... Abra a maletona lá, se tiver solteiro, você vai ver que vai aparecer de tilápia pulando. Eita, coisa boa. Vamos lá, participe aí da promoção Maleta Premiada do Supermercado Hélida e do Atacadão Hélida. Corra, dá tempo, é dia 6 a primeira maleta. Vamos nós, tem muito mais. E eu falava agora há pouco pra relembrar quem foi ontem, quem viajou, quem curtiu, vai recordar com a gente. Ó, segura! Eita, Zezo, véi, que maltrata. Essa vai pra meu amigo lá em Santa Cruz. Vem pra tua cidade, homem de Deus. Obrigado, Zona Norte. De coração, obrigado. E amei que a senhorita, eu nunca pude me dizer. Você jamais me perguntou de onde veio nem pra onde vou. De onde vem, não importa, pois já passou. O que importa é saber para onde vou. Minha amiga senhorita, senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho só como abrigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno e se for preciso morar comigo, doce meiga senhorita, comigo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois. Tem demora comigo, doce nega senhorita, comigo, demora comigo, demora comigo, demora comigo, senhorita, comigo. Manhã de sucessos. que diziam em seus papiros, Papillon já me dizia que nas torturas toda a carne se trai. E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai. Nos aviões que vomitavam paraquedas, nas casamatas, casas vivas, casas mortas, e nos delírios, meus grilos temer o casamento, rompimento, sacramento, documento, como um passatempo, quero mais te ver. Precisa existir para mim. precisa existir para me completar. Continue até as 12 horas. Não, não vamos falar mal, isso é louco. São 11 horas, agora 5 minutos aqui na programação. A pedidos aí, a música do Jorge Vecilo, Ela Une Todas as Coisas, né? Mandar aí pras meninas apaixonadas, um abraço aí pra vocês que pedem sempre. Jorge Vecilo, cara, muitas, né? Muitas canções, grandes canções, um dos grandes músicos do nosso país. Obrigado aí pelo carinho, né, galera que curte a gente aqui no centro. Obrigado a vocês. Lá no bairro Bom Sossego, alô Guigo, alô Cate, no Lava Jato, Três Irmãos. Um abração pra essa turma maravilhosa. É o Salão de Beleza do Seu Automóvel, com os melhores equipamentos e produtos de qualidade, né? Essa turma aí, eu tiro o chapéu, são demais, hein? Abraço. Grande Guigo, também a Cate, obrigado pelo carinho. E a Railane, parabéns, hein, a todos aí da Associação Comunitária do bairro Bom Sossego. Realizaram o torneio do trabalhador. Parabéns, viu, pela organização. Estão colaborando também. É, tem que cuidar do bairro, né? Tudo que tem no bairro aí pertence à comunidade. São vocês. É, vocês aí que compõem, fazem parte dessa comunidade maravilhosa. Tem essa tarefa, né? De cuidar, de fazer, de zelar. Parabéns, de cobrar também das autoridades do setor público. Então, um abraço aí para a Railane, que é a presidente, e também a todos os outros membros e os associados aí lá no bairro Bom Sossego. Coisa boa, obrigado, gente, valeu mesmo. 11:06, vamos ao nosso bloco de apoios culturais e na sequência tem muito mais em nome do Posto Aline, onde você encontra o melhor combustível. A loja aí, ó, de conveniência, tá lá, né? Maravilhosa, café da manhã, tem almoço daqui a pouquinho. Você que gosta também daquela jantinha maravilhosa, típica aqui do nosso sertão, fica ligado, hein? Passa lá e confira. Eu volto já já, 11:07. 11 horas e 7 minutos. A rádio do seu tempo. Ok. 98.5. O Dia das Mães está chegando! E sua mãe merece o melhor presente do mundo! Minha mãezinha querida. E a CDL de Delmiro Gouveia preparou uma grande promoção pra você! Dia das Mães Premiado 2023! Compre nas lojas credenciadas, adquira o seu cupom e concorra a mais de 50 mil reais em prêmios! 50 mil reais em prêmios! Dia das Mães Premiado 2023. Realização: CDL Delmiro Gouveia. Apoio: Prefeitura de Delmiro Gouveia, Sicoobi e Sebrae Alagoas. Patrocinadores: Posto Aldo, Super Estação Calçados e Confecções, Supermercado Barbosão, Estação Calçados, Galeria Bezerra e Filhos, Escala Modas, Supermercado Hélida, Loja Sanil, Supermercado e Atacarejo Campo Grande e Loja Econi. Dia das Mães Premiado 2023. Dia do coração. Léo Mix Store. Qualidade é a nossa moda. Acessórios, calçados, moda feminina, moda masculina, roupas e acessórios esportivos só na Léo Mix Store. E atenção, lançamentos e novidades na Léo Mix Store. Você já sabe onde fica. Rua F, por trás do G Barbosa, ao lado de Shampoo Cabeleireiro, em frente a Brandão Motopeças. Anote o nosso WhatsApp: 999615606. Léo Mix Store. Qualidade e com lançamentos e preços que cabem no seu bolso só na Léo Mix Store. Qualidade é a nossa moda. O lugar certo pra comprar e economizar.

sexualmente te devora e que emocionalmente te proteja. Alguém que te faça um cafuné e não enfeite sua cabeça. Você merece alguém que seja só no seu dia de chuva, que te queira vestida e te ame nua. Merece um amor foda e não qualquer fila da puta. Vou te apresentar uma pessoa que tá solteira de boa, com perfil igual o seu. De sucessos 11:18 aqui na programação. Galera aí, né? Atendendo sempre você que manda mensagem pra gente. Obrigado pelo carinho. Ah, quem mais aqui? O Haroldinho, um abraço. Grande professor Haroldo Martins, né? Um abraço, obrigado aí pela sintonia de todas as manhãs. Aproveitar e mandar um abração também a toda a galera aqui na Rua Freitas Cavalcante. Obrigado pelo carinho também. Valeu, gente. Ah, o Nivaldo. Nivaldo aí do bairro Bom Sossego, na chácara do nosso querido Dr. Denis, né? Um abração, Nivaldo. Obrigado ao Kelzinho, na sua oficina de lanternagem, sempre acompanhando a gente, ó, tô na sintonia, obrigado meu irmão. E a gente segue aqui em nome dos nossos apoiadores, os nossos parceiros, a Sabogás, em se o seu gás acabou, água mineral também. Olha a dica, você liga e recebe agora na sua casa, 981450713 ou então 36411937. Você já sabe que aqui é assim, na hora, né? Ligou, chegou, você paga através do Pix, tá com cartão, a maquininha vai até você, a facilidade que a Sabogás se oferece. Só entrar em contato aí com o Ilmaí, não fechamos para o almoço. A dica é essa, não deixe para amanhã, amigão. Não, vou comprar amanhã. Água mineral, esqueci aqui na geladeira, dá. Depois falta aí agora, né? E agora, José? Então vamos lá. Entre em contato 981450713 ou 36411937. MW Construções, quem vai construir, quem vai reformar a casa, você que vai mudar aí também, aquele tapa no visual, né? A pintura, lá você encontra tintas Daikin, mais de 5 mil cores. É, meu irmão, você já sabe, aqui tem aquela qualidade maravilhosa. Tintas Daikin, 5 mil cores, e você sai com a tinta na hora. Isso é impossível, Justeiro. Tô falando, lá tem a máquina, na hora você sai com a tinta. Passe agora, fala com Moisés, com toda a equipe da MW Construções. Do piso ao teto tem de tudo. E aí você já sabe, né? Vantagens mil, só aqui na MW Construções. Tá pintando mais um som aqui, Luiz Melodia vai cantar e você vai viajar com a gente. A única pessoa que canta alguma coisa do Cazuza melhor que ele. Diz aí. É o Melodia cantando Cor de Nome Beija-Flor. Isso realmente. Aí dos familiares do Cazuza. Olha, tenho... voz aí grave, Cor de Nome Beija-Flor. Muito prazer, inclusive, porque eu sou também fã do Melodia, acho ele um grande artista. Eu acho que ele tem um timbre de voz inconfundível. Onde a gente escuta, a gente já sabe que é ele. Ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência, é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre meus inimigos, beija-flor. Eu protegi seu nome por amor, em cor de nome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor. Que só eu quem podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredo de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguava o pulo do amor. Prendia o choro e aguava o pulo do amor. Prendia o choro e aguava o pulo do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentadas são tão engraçadas, donas das tuas salas. Meu bem, você me dá amiga dona de casa e população em geral. Agora em Delmiro Gouveia você conta com o lugar certo para economizar. Eu tô falando do Mercantil Jataí. Tudo em gêneros alimentícios, perfumarias, bebidas e tudo que você precisa com um precinho que cabe no seu bolso. Mercantil Jataí, o melhor preço está aqui. Fica localizado na rua Delmiro Gouveia, número 25, Centro, ao lado do salão de Rogério Cabeleireiro. Mercantil Jataí, o melhor preço está aqui. Organização Rogério Jataí e família. Léo Mix Store. Qualidade é a nossa moda. Acessórios, calçados, moda feminina, moda masculina, roupas e acessórios esportivos só na Léo Mix Store. E atenção, lançamentos e novidades na Léo Mix Store. Você já sabe onde fica. Rua F, por trás do G Barbosa, ao lado de Shampoo Cabeleireiro, em frente a Brandão Moto Peças. Anote o nosso WhatsApp 999615606. Léo Mix Store. Qualidade e com lançamentos e preços que cabem no seu bolso só na Léo Mix Store. Qualidade é a nossa moda. Escute a dica que eu vou falar. Supermercado Barbosão, venha logo, venha ver. Atendimento, preço baixo pra você. Na hora de encher o carrinho, vem pra cá. No Barbosão, o melhor lugar não há. Muito mais promoções, aqui vai encontrar. No Barbosão, você vai economizar. Supermercado Barbosão, Supermercado Barbosão. Pague suas compras. Ficou para trás o momento de ser feliz. Pense no agora, no hoje e haja. As suas oportunidades estão aí. À vista. Saia à luta. Hoje é o seu melhor dia. Aproveite-o. O mundo inteiro abre caminho para quem sabe onde quer chegar. Galeria Bezerra e Filhos. As lojas que fazem parte da sua vida. Grupo Sebastião Bezerra. O nosso objetivo é a sua completa satisfação. Delmiro Gouveia, Alagoas. Para sua casa ficar muito mais bonita, dê aquele toque especial com placas 3D. RR Placas 3D. Aqui em Delmiro Gouveia, na Rua Sideral, número 20, na Pedra Velha. A sua casa muito mais bonita com as placas da RR Placas 3D. Informações no 99632-1139 ou no nosso Instagram, RR Placas 3D. RR Placas 3D. 98,5 Alternativa FM. Manhã de sucessos. Manhã de de sucessos, 11 horas 35 minutos. Ah, tô de volta, tô aqui na programação mais que especial pra você, em nome do supermercado Hélida e Atacadão Hélida. Dia 6 já tem sorteio da maleta premiada, R$3.000, hein? Vai comprando aí refresco em pó da marca Mid, vai comprando o seu tempero Sazon, vai pegando o teu cupom, vai preenchendo. Dia 6 estarei lá fazendo aquele agito e quem sabe, ó, sorteando o teu nome aí com essa maleta premiada. É, meu irmão, é o supermercado Hélida e Atacadão Hélida com ofertas, preços baixos e também a promoção maleta premiada. Vem pra cá participar você também. Medifísio cuida da sua saúde, cuida muito bem de todos. Ó, aqui na rua Lindo Arte Batista Vilar, na mesma rua da Ciretran. 999-43-4910. Seu telefone para você ficar super informado. E Posto Aline, onde você encontra o melhor combustível, limpa e lubrifica o motor do seu carro. Tem também, amigão, a loja de conveniência. Daqui a pouquinho aquele almoço maravilhoso. Aí tem uma macarronada lá que sei não, viu? Eu não vou nem falar porque já tá me deixando com água na boca. Tá chegando pertinho do meio-dia, é, e não dá, aí é castigo demais. Mas passe lá, Posto Aline, em frente ao ginásio de esportes do Bairro Novo, também na L145, próximo ao FAO, e em São Sebastião, conhecido povoado Caixão, tem Posto Aline, só aqui pra você com o que há de melhor. E falando em melhor, olha quem vai cantar agora: Fábio de Melo. Estou aqui. Linda canção pra você viajar nas ondas sonoras da nossa alternativa. Até às 12, hein? Muito som, muita música. Bom dia! Outra vez em busca desse abrigo. Do conforto desse olhar amigo. Luz do meu caminho, a direção. Sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa num deserto. A salvação. Estou aqui. Vem iluminar meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos. Só você eu sei a sua. Cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro o seu olhar, sua presença. E elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo. Direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o minha vida. Só você eu sei é a solução.

teu por toda a minha vida. Sucessos. Já saudade. Não quer deixar a gente dormir sossegado. É melhor eu subir, te amar e dormir do seu lado. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfone, diga pra ele que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado, é melhor eu subir, te amar e dormir do seu lado. A verdade é que você está do mesmo jeito, que está sofrendo tanto quanto eu. Teimosia é um defeito comum ao teu coração e ao meu. E pra essa dor o único remédio seria um de nós pro outro ligar. Eu estou na portaria do seu prédio, estou no celular. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfone, diga pra ele que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado, é melhor eu subir, te amar e dormir do seu lado. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfone, diga pra ele que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado, é melhor eu subir, te amar e dormir do seu lado. Sucessos. É um sonho meu. Nada se acabou. Não é impossível, não consigo viver sem você. Volte e venha ver. Tudo em mim mudou. Para mim passou, e no meu olhar nada se alegrou. Sinto-me perdida no vazio. você deixou. Nada quero ser, já nem sei quem sou, já nem espaço. 290, canal 253, em 98,5. Rádio Comunitária Alternativa FM, aqui é o seu lugar. Em 5 segundos, você vai ouvir um programa diferente. Família e também os amigos, pois já se encontra em nossos estúdios a maior autoridade em libertação do mundo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem não volto não. Depois da luta vem a coroa, da recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Busquei entre eles o homem que se pusesse na brecha diante de mim por esta terra. Porém, a ninguém achei. Onde está você? Deus precisa de você, pois no plano de salvação da sua família, você é indispensável. Quarta-feira da Sagrada Família, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Quarta-feira da Sagrada Família. Participe. Você é a porta de acesso para Deus alcançar quem você mais quer bem, a sua família. Estando aqui mais um programa das causas impossíveis, meu irmão, minha irmã. Então que todos sejam bem-vindos nesta tarde abençoada em nome de Jesus, a qual, meu irmão, o Senhor preparou para que estejamos aqui reunidos buscando a presença de Deus, buscando a direção do Senhor em nome de Jesus. E aquele que busca, meu irmão, ele encontra, e aquele que pede, ele recebe em nome de Jesus. E nós estamos aqui, meu irmão, reunidos em um único propósito, que é buscar a presença de Deus. E eu tenho a certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus vai falar ao nosso coração, pois o Senhor é o socorro bem presente no momento, meu irmão, da angústia, no momento da tribulação, no momento da aflição. Então, meu irmão, Deus é o nosso socorro. e tudo que nós precisamos estar no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, minha irmã, já convida o seu familiar, já convida o seu parente, ó, já começou o programaço das causas impossíveis e Deus quer entrar na nossa. Quem você quer bem, quer a sua família, quer o seu lar, em nome de Jesus. E hoje, quarta-feira da família, na Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja do Missionário R.R. Soares, que fica na Avenida Presidente Castelo Branco, número 493, em frente às Casas Bahias, Lojas Americanas, 9 da manhã. Já tivemos uma reunião, uma benção com nosso pastor Wellington, em nome de Jesus. Então não falte, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Tenha certeza de que agindo Deus, ninguém impedirá. Deus é o nosso lugar forte. Então tudo que nós precisamos está no Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então acalme o seu coração e creia. Não, Deus está adiante de tudo. Deus é o nosso lugar forte, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então acalme o seu coração. Vamos ouvir um louvor. Daqui a pouquinho vamos estar meditando na palavra de Deus. E eu tenho a certeza que o Senhor vai falar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ouvir um louvor. Esse louvor vai para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Nosso irmão Neguinho Pedreiro, seu Edmar, seu Gilvan, nosso irmão Elias, nosso irmão Cordeiro, nosso irmão Pedro, nosso irmão Luciano, nosso irmão Zé Grande, nosso irmão Batista, nosso irmão Cleverson, Chiquinho das Gaiolas, Dona Libé, Dona Maria, Dona Marinês, Dona Libé, que sempre nos ouve, Dona Helga, nossa irmã Sandra, nossa irmã Cícera, em nome de Jesus. Dona Célia, que sempre está nos ouvindo, e a todos os ouvintes. Amém, meu irmão? Então vamos ouvir o louvor. Povo abençoado, em nome de Jesus. Falaram que a luta você perderia, seja forte porque Deus. Busquei entre eles o homem que se pusesse na brecha diante de mim por esta terra. Porém, a ninguém achei. Onde está você? Deus precisa de você, pois no plano de salvação da sua família, você é indispensável. Quarta-feira da Sagrada Família, na Igreja Internacional da Graça de Deus, quarta-feira da Sagrada Família. Participe! Você é a porta de acesso para Deus alcançar quem você mais quer bem, a sua família. É isso aí, meu irmão, minha irmã, pode ter a certeza, Deus é poderoso. Então, meu irmão, temos que seguir adiante em nome de Jesus e tendo a certeza que Deus é poderoso para nos dar, meu irmão, a vitória. Não importa a circunstância, mas fiel é o Senhor, meu irmão, que sempre vai estar conosco a todos os momentos em nome de Jesus. Então, acalme o seu coração, meu irmão, minha irmã. E tenha certeza que Deus está no controle de tudo. Então, meu irmão, necessitamos seguir adiante, em nome de Jesus. Porque o Senhor nos diz, meu irmão, minha irmã, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não vai ter prazer nele, em nome de Jesus. Então, não devemos recuar, mas nós devemos, meu irmão, seguir adiante, em nome de Jesus, e ter a certeza, e esperar, meu irmão, na providência de Deus, em nome de Jesus. E Deus é poderoso para nos dar, meu irmão, a vitória, em nome de Jesus. Então, acalma o seu coração e descansa, meu irmão, na palavra de Deus. E Deus é poderoso, meu irmão, para nos dar a vitória, em nome de Jesus. Então, se acalma, meu irmão, e descansa. Avança na caminhada, não desista, meu irmão, de clamar, de buscar em favor da sua casa, em favor da sua família, do seu lar, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos meditar na palavra de Deus e eu tenho a certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Amém, meu irmão? Então descansa na palavra de Deus, você que está aí triste, desanimado, meu irmão, mas levante a cabeça, porque Deus, ele é fiel. E Deus sempre vai estar conosco, meu irmão, minha irmã, a todos os momentos. Momentos tristes, meu irmão, no momento de aflição, Deus vai estar conosco. Josué passou pelo momento, meu irmão, triste, que ele estava ali abatido, meu irmão. E o Senhor, meu irmão, sempre vem até nós. A palavra de Deus, meu irmão, ela sempre vem até nós, em nome de Jesus. Palavra que vem para nos levantar, nos colocar, meu irmão, de pé. Josué estava triste, abatido, mas o Senhor disse para ele, meu irmão, que ele tinha que levantar, em nome de Jesus. Então levante a cabeça, meu irmão, e prossiga na caminhada, e Deus vai nos dar a vitória. Deus vai mudar, meu irmão, reverter a situação difícil, em nome de Jesus. Pode ter a certeza, e Deus, ele é poderoso. Após a tempestade, vem a bonança. Após o deserto, vem a prosperidade, em nome de Jesus. Então nós temos que esperar, meu irmão, o melhor do Senhor. Nós temos que esperar, meu irmão, melhor. Deus tem preparado o melhor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então acalme-se o coração, confia no Senhor e o mais ele o fará. Eu quero lembrar a todos vocês e convidá-los, em nome de Jesus, hoje, quarta-feira da família, na Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja do Missionário R.R. Soares, que fica na Avenida Presidente Castelo Branco, número 493, em frente às Casas Bahia, Lojas Americanas. 9 da manhã, já tivemos uma reunião, uma benção com o nosso pastor Wellington. E logo mais à noite, meu irmão, a partir das 7 horas da noite, estaremos ali novamente, em nome de Jesus. Então não falte, você é a porta de acesso para Deus alcançar a quem você quer bem, a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então não falte, busque em favor da sua casa, busque, meu irmão, em favor da sua família, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então levante a cabeça, não, Deus está diante de tudo e Deus sempre vai nos dar a vitória. Quando Deus entra na nossa casa, Deus traz a mudança, Deus traz a transformação, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então levante-se, toma posse dessa palavra em nome de Jesus, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Se Deus é por nós, meu irmão, quem será contra nós, em nome de Jesus? então, meu irmão, Deus está em nosso favor para nos dar a vitória, guerrear as nossas batalhas, meu irmão, e para nos dar a vitória, porque o Senhor nos diz, meu irmão, como diz aqui, meu irmão, em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, em nome de Jesus. E saiu o encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, os acharei, porém, se os deixares, ele também vai nos deixar. Então, meu irmão, se nós estivermos com o Senhor, ele vai estar conosco, em nome de Jesus. Se nós buscarmos, nós vamos achar. Porém, se nós os deixar, meu irmão, o Senhor também vai nos deixar. Então, nós temos que ter, meu irmão, muito cuidado com o que nós andamos falando, com quem nós andamos ouvindo, em nome de Jesus, porque o Senhor vai estar conosco enquanto nós estarmos com ele. Se nós buscarmos, nós vamos nos encontrar, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então, nós devemos ter muito cuidado, porque não andarão os dois juntos se não tiver muito acordo. Deus só vai estar conosco se nós estivermos de acordo com a palavra, se nós estivermos com ele, em nome de Jesus. Então, levante a cabeça. Daqui a pouquinho nós vamos clamar a Deus e Deus nos dará a vitória, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então vamos ouvir o louvor, povo abençoado, em nome de Jesus. Porque agindo Deus, ninguém impedirá, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Yeah. coração, Senhor, toda a minha fraqueza, e humilde aos teus pés, meu Pai, quero me derramar. Se preciso também, Jesus, quero ser escravo teu. Mas se não for possível, Deus, me deixa estar ao lado teu. Arranca do meu peito, ó Deus, a dor que só me faz chorar. A tua santa mão, me aceite assim como eu estou, chorando peço teu perdão. Em tuas mãos, Senhor, toda a minha fraqueza, e humilde aos teus pés, meu Pai, quero me derramar. Se preciso também, Jesus, quero ser escravo teu. Mas se não for possível, Deus, me deixa estar ao lado teu. Arranca do meu peito, ó Deus, a dor que só me faz chorar. Não deixe o inimigo meu fazer meu mundo desabar. Me mostre agora o teu poder. Estende a tua santa mão. Pusesse na brecha diante de mim por esta terra, porém a ninguém achei. Onde está você? Deus precisa de você, pois no plano de salvação da sua família, você é indispensável. Quarta-feira da Sagrada Família, na Igreja Internacional da Graça de Deus, quarta-feira da Sagrada Família. Participe! Você é a porta de acesso para Deus alcançar quem você mais quer bem, a sua família. Isso aí, meu irmão, minha irmã, pode ter a certeza de que agindo Deus, ninguém impedirá, em nome de Jesus. E Deus é poderoso, meu irmão, minha irmã, para nos dar a vitória. Amém, meu irmão? Então acalma o seu coração e confia no Senhor. E o mais, meu irmão, o Senhor o fará em nome de Jesus. Então levante a cabeça, meu irmão, minha irmã, e creia. Deus é poderoso para nos dar a vitória. Em nome de Jesus, amém, meu irmão? Então acalme o seu coração, em nome de Jesus, e tenha certeza que Deus está diante de tudo, meu irmão, para nos dar a vitória. Então levante a cabeça, não desanime, meu irmão, mas confia no Senhor, em nome de Jesus, amém, meu irmão? Eu quero lembrar a todos vocês, hoje, quarta-feira da família, na Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja do Missionário R.R. Soares, que fica na Avenida Presidente Castelo Branco, número 493, em frente às Casas Bahias e às Lojas Americanas, em nome de Jesus. 9 da manhã, já tivemos uma reunião, uma bênção com o nosso pastor Wellington, em nome de Jesus. E logo mais à noite, meu irmão, a partir das 7 horas da noite, estaremos ali novamente reunidos com o nosso pastor Wellington, em nome de Jesus. Então não falte, você é a porta de acesso para que Deus possa alcançar a sua casa, para alcançar a sua família, em nome de Jesus. Então levante a cabeça, meu irmão, e não desanime, em nome de Jesus. E Deus é poderoso, meu irmão, para nos dar a vitória, em nome de Jesus. E Deus sempre vai estar em nosso favor. Então, meu irmão, nosso foco, o nosso alvo é Jesus, é a palavra de Deus que vai nos dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Então levante a cabeça, você estava triste, abatido, ou meu irmão, mas pode ter a certeza de que agindo Deus, ninguém impedirá. E nós vamos buscar, meu irmão, vamos clamar a Deus e a vitória é certa, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Se Deus é por nós, meu irmão, quem será contra nós? Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então nós temos que prosseguir na caminhada e olhar somente, meu irmão, para o Senhor. Olhar somente, meu irmão, para Jesus, a palavra de Deus que vai nos conduzir, que vai nos dar a vitória, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Porque Deus é poderoso, porque assim nos declara, meu irmão, a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém, meu irmão? Deus vai nos conduzir, nós não vamos tropeçar na cilada do diabo, do nosso adversário, que a todo momento tenta nos tirar do caminho perfeito, tenta nos tirar do caminho maravilhoso, que é o caminho do Senhor. Em nome de Jesus, assim como Jonas, meu irmão, minha irmã, não deu ouvido à voz do Senhor, ele quis, meu irmão, andar no seu próprio entendimento, no que ele achava que era melhor. Oh, meu irmão, minha irmã, ele não deu ouvido à direção de Deus. E quando nós deixamos de dar ouvido à direção do Senhor, meu irmão, minha irmã, nós vamos sofrer as consequências. Porque nós vamos estar sozinhos, porque não andarão os dois juntos se não tiver muito acordo. E Jonas, meu irmão, tomou a decisão que ele está sozinho, meu irmão. Que ele está sem a proteção de Deus. E muitas vezes, meu irmão, nós estamos assim longe e distante, meu irmão. Estamos sozinhos, meu irmão, mas nós temos que voltar. Nós temos que voltar, meu irmão, enquanto há tempo. Buscar ao Senhor enquanto ele está perto. Enquanto, meu irmão, se pode achar. Meu irmão, quantos queriam ter a oportunidade, meu irmão, de buscar? Mas infelizmente, meu irmão, as portas desse mundo já se fechou. Meu irmão, minha irmã, nós temos a oportunidade. Então, meu irmão, não devemos desprezar a oportunidade de buscar, de recorrer a Deus. Em nome de Jesus. Então, nós temos que buscar o Senhor enquanto ele está perto, enquanto, meu irmão, se pode achar. Meu irmão Jonas, meu irmão, tomou a decisão que lá na frente, meu irmão, trouxe consequência, trouxe danos, e aqueles que estavam à volta dele, meu irmão, perderam tudo. Mas aí, meu irmão, quando ele estava ali, meu irmão, sofrendo, meu irmão, minha irmã, ele se lembrou, meu irmão, que Deus era poderoso para dar a vitória. Aqui, meu irmão, em Jonas, capítulo 2, versículo 7, ele diz, meu irmão, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Então, meu irmão, Jonas se lembrou, meu irmão, de quando ele andava no caminho do Senhor. Jonas se lembrou, meu irmão, quando ele andava na presença de Deus. Jonas se lembrou, meu irmão, quando ele andava na proteção do Senhor. Que Deus os guiava, que Deus dava direção para ele. Ele não sofria, meu irmão, danos, não sofria, meu irmão, consequências ruins. Meu irmão, ele não passava por aperto, porque Deus dava direção para ele. Ele se livrava, meu irmão, do laço do passarinheiro. Ele se livrava, meu irmão, do laço do diabo, nosso adversário. Ele se lembrou, meu irmão, que Deus era quem cuidava dele. Ele se lembrou, meu irmão, que Deus dava direção para ele, meu irmão. Ele se lembrou, meu irmão, quando ele andava no caminho perfeito. Ele se lembrou, meu irmão, do caminho maravilhoso, que é o caminho do Senhor, em nome de Jesus. Então, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado com quem nós andamos ouvindo, com quem nós andamos, meu irmão, andando, em nome de Jesus. E Deus é poderoso, meu irmão. Quando nós recorremos a Deus, Deus sempre vai nos dar a vitória em nome de Jesus, porque Deus, ele é poderoso e Deus, ele é fiel em nome de Jesus. Porque aqui em Salmos 18, capítulo 30, ele diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, um escudo para todos que nele confiam. Meu irmão, o Senhor tinha preparado esse caminho perfeito para Jonas. O Senhor deu a direção para ele, que ele tinha que ir, meu irmão, para Nínive. Mas ele foi para onde, meu irmão? Para Tarsis, em nome de Jesus. Então, meu irmão, Deus sempre vai nos dar a direção. Mas foi na sua própria direção. Há caminho que para o homem parece bom, mas são caminhos da morte, são caminhos da destruição. São caminhos, meu irmão, que vai nos distanciar do Senhor. São caminhos, meu irmão, que vão nos distanciar da palavra de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, e aqui ainda em Jonas capítulo 2, versículo 7, ele diz: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então, meu irmão, Jonas se lembrou. Então, se lembra, meu irmão, quando você buscava. Se lembra quando você recorria a Deus. Se lembra, meu irmão, quando você andava na direção de Deus, você era uma pessoa abençoada. Você andava alegre. Você andava, meu irmão, sob a proteção de Deus. Então, meu irmão, lembra, enquanto a vida, há esperança. O cair é do homem, meu irmão, mas o levantar é de Deus. Jonas caiu, meu irmão, mas ele lembrou do Senhor. E o Senhor, meu irmão, ele sempre vem até nós. A palavra de Deus, ela sempre vem até nós, em nome de Jesus. Então levante a cabeça, meu irmão. E Deus é poderoso para nos dar, meu irmão, a vitória, em nome de Jesus. Então levante a cabeça. E Deus é poderoso para nos dar a vitória, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então coloca no seu coração. Jonas se lembrou de quando ele andava no caminho perfeito. Jonas se lembrou quando o Senhor, meu irmão, os guardava. Jonas se lembrou, meu irmão, que Deus era poderoso. Jonas se lembrou, meu irmão, que Deus, ele é fiel. Quer o escudo para nos livrar dos ataques do diabo. O escudo para nos livrar dos danos, da opressão, do sofrimento. Então, meu irmão, busque. Volta ao início de tudo. Quando você buscava, quando você clamava, quando você se recorria a Deus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Quanto à vida, há esperança. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então levante a cabeça. Jonas, meu irmão, se lembrou do Senhor. Então lembra a todo momento. O Senhor sempre vem até nós, em nome de Jesus. A palavra de Deus. Então, meu irmão, acalma o seu coração. Descansa em nome de Jesus. E Deus, ele é poderoso para nos dar a vitória. Então ouça a palavra, ouça a voz do Senhor, meu irmão. Jonas, meu irmão, sofreu muitos danos, meu irmão, ele poderia ter sido evitado. Foi parar, meu irmão, ali, foi engolido por um peixe, meu irmão, e ele estava ali nas entranhas do peixe, meu irmão. Imagina ali o sofrimento, entranhado, entrelaçado. E às vezes nós estamos assim, no sofrimento, na angústia, no aperto no coração, com a mágoa, desanimado, triste, a vida amarrada, não vai para frente, tempestade, deserto. Às vezes nós estamos assim, nessas entranhas. Mas aí ele lembrou, meu irmão, quando ele andava na presença de Deus, quando ele andava na palavra de Deus, ele não andava entranhado. Ele não andava, meu irmão, no laço. Ele se lembrou, meu irmão, em nome de Jesus. E ele disse, meu irmão: e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Meu irmão, nós vamos clamar a Deus e você vai voltar, meu irmão, ao início de tudo, à primeira sogra, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então levanta a cabeça. Você estava desanimado, você estava aí, tinha deixado de ir à casa do Senhor, tinha andado um pouco distante, meu irmão, minha irmã, mas Deus sempre nos envia a sua palavra. Amém, meu irmão? E Jonas estava assim, meu irmão. Ele deixou de ouvir a direção de Deus, deixou de ouvir a direção que o Senhor tinha dado para ele e foi por um caminho que parecia bom. E ele foi parar, meu irmão, nas entranhas do peixe. Sofrimento. Meu irmão, mas aí ele lembrou de quem? Ele lembrou do Senhor. Ele disse: quando desfalecia, meu irmão já estava ali desfalecendo, perdendo a esperança. E você às vezes estava assim, perdendo a esperança, que não tinha mais jeito. Mas Deus nos amou de tal maneira que ele enviou o seu único filho, por amor a mim, por amor a você, em nome de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou a sua palavra, e Deus nos enviou a sua palavra. Você estava aí triste, desanimado, sem expectativa, achando que não tinha mais jeito. Assim se encontrava Jonas, mas aí ele lembrou de quem? Do Senhor. Levante a cabeça, se renove, busque. O Senhor tem o caminho perfeito, pois ele é o nosso lugar forte. Porque ele diz, Salmo 18, versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e um escudo para todos que nele confia, em nome de Jesus. Amém? Versículo 32, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Deus é quem vai nos fortalecer. Levante a cabeça, creia, e Deus é poderoso para nos dar a vitória, em nome de Jesus. Então guarda esta palavra no seu coração. Jonas se lembrou do Senhor. Então lembra, quando você andava no caminho de Deus, Deus é quem nos cinge de força e aperfeiçoa o nosso caminho. Deus vai aperfeiçoar o nosso caminho. Amém, meu irmão? Deus vai nos fortalecer, você vai conseguir vencer, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Então, acalma o seu coração, você que estava aí desfalecendo, perdendo as esperanças, que não tinha mais jeito, meu irmão, mas aí Deus é misericordioso. E Deus sabe, meu irmão, que muitas vezes nós estamos passando. Deus sabe de tudo, meu irmão, nada se esconde diante dos olhos do Senhor. Mas muitas vezes nós achamos que estamos escondendo de Deus. Mas na verdade, meu irmão, o único prejudicado somos nós mesmos. O único que está sendo enganado somos nós mesmos. Amém, meu irmão? O único que foi prejudicado, meu irmão, na obediência a Deus foi Jonas. O único prejudicado e está na entranha dos peixes foi Jonas. Então, meu irmão, levante a cabeça e abra o seu coração nesta tarde. Jonas, meu irmão, diz, quando desfaleci em mim, a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Então se lembra. Quando você buscava, se lembra quando você servia o Senhor de todo o seu coração, e Deus sempre estava ali nos dando a vitória. Amém, meu irmão? Então levante a cabeça e creia, não, Deus é poderoso para nos dar a vitória, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Quantos livramentos, meu irmão, o Senhor já não me deu a mim e a você? Então se lembra, na primeira vez que você clamou ao Senhor, e o Senhor deu a vitória, ele continua o mesmo, Deus grande e Deus poderoso. Amém? Então vamos ouvir um louvor. Você já prepara aí um copo com água. O nome de alguém, meu irmão, estava entrelaçado do sofrimento, depressivo, angustiado. Às vezes é um familiar, meu irmão, está passando por um momento difícil, um parente, um amigo, que deixou o caminho do Senhor e está passando pelo momento, meu irmão, de tristeza, desanimado, sem expectativa de vida. Mas nós vamos clamar a Deus e Deus vai dar a vitória. E esse familiar, ele vai se lembrar de quando ele andava o caminho do Senhor e ele vai voltar a buscar a Deus. Amém, meu irmão? Então você já prepara aí, nós vamos ouvir um louvor e quando nós voltar, nós vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Então acalma o seu coração e descansa na palavra de Deus. Em nome de Jesus, porque agindo Deus, ninguém impedirá, em nome de Jesus, meu irmão. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço.